gente cria na área, é nóis, não tem moleza. A rua é o palco, a favela é nossa escola. Aqui é sem frescura, é no grito, no sangue, no corre. Escuta, porque se não respeitar, vai ver só o que é. Aqui é foda, meu mano, não é brincadeira. Se tu vacila, cai na rua, é a morte na bandeja. Os moleque tão no corre, mas o sistema é pilantra. Querem ver a favela embaixo, mas a gente nunca aguenta. Cada esquina é um risco, se demole, vai de reta. A favela é um campo de guerra e tu aqui não é esperto. Os cara vêm de terno, mas no fundo são os vermes. Tentam calar a voz, mas na quebrada é só crime que emerge. Não perdoa, é a selva, não é coto. Mente cria que é sangue e ódio no ponto. Não vem de gracinha que a gente não tem paciência. Aqui não tem conversa, é só porrada, é violência. Ninguém aqui é otário, cê acha que é esperto. Mas aqui é só bala e tu vai ser o próximo incerto. Cuidado com o sistema, com a polícia que esconde. Aqui na favela é bagulho, se não vê tu responde. Fazer a limpa, mas é só mentira. Fala de direito, mas é a nossa vida que vira. O mundo quer ver a gente caindo, mas não vai rolar. Na rua é assim, aqui quem manda é o morro, pode crer, vai vir. A rua não perdoa, é a selva, não é conto. Mente cria que é sangue e ódio no ponto. Não vem de gracinha que a gente não tem paciência. Aqui não tem conversa, é só porrada, é violência. Quem tem voz aqui não fala bonito não. Mente cria, se levanta, uma história. Para qualquer pressão, a favela é nossa casa, a rua é o nosso chão. E se vier pra derrubar, vai se fuder, não tem perdão. Eles querem nos ver no chão, mas a gente sobe. Não tem espaço pro fraco, quem vacila é que sofre. A vida é suja, mas a guerra é nossa. E quem tentar barrar vai ter que dar conta, porra. A rua não perdoa, é a selva, não é conto. Mente cria que é sangue e ódio no ponto. Não vem de gracinha que a gente não tem paciência. Aqui não tem conversa, só porrada, é violência. Quem tem voz aqui não fala bonito não. Mente cria, se levanta, a história qualquer pressão. A favela é a nossa casa, a rua é o nosso chão. E se vier pra derrubar, vai se fuder, não tem perdão. Eles querem nos ver no chão, mas a gente sobe. Não tem espaço pro fraco, quem vacila é que sofre. A vida é suja, mas a guerra é nossa. E quem tentar barrar vai ter que dar conta, porra. A rua não perdoa, é a selva, não é conto. Mente cria que é sangue e ódio no ponto. Não vem de gracinha que a gente não tem paciência. Aqui não tem conversa, é só porrada, é violência.